Seja bem-vindo ao campo de batalha. Se a filosofia da guerra é sobreviver, ladrão, infelizmente o sangue que jorra já não comove. Porque o guerreiro de fé não se abala. Conheça aqui a estratégia certa. Tribunal 2002 apresenta a arte da guerra. Aí ladrão sentiu veneno, som da favela, tribunal, pânico. Vai vendo, entendendo, 1000% 2002. Extremo leste onde nasce o sol. Moleque na rua, droga rolando, escola faltando, é mal. Mostrando a realidade, rimando a criminalidade. Tá ficando tarde, traficando a larde da rima, liga no clima. Sobreviventes da vida marginal, então. Na minha rima se entrego a criminoso, som de ladrão. De favela pra favela. É trilha sonora de leste, oeste, norte e sul, só quem faz parte pois dela. Pois para muitos, o nosso som é inviável, sinto o estalo playboy. Arrombado, quebrando tudo, seu pesadelo. Tá no ar, sinta a pancada, revolução molecular. Mas aí tá tudo azul, pra uma parte cu pra mim não. Vou além do sistema, aqui não, não sou refém. Aqui o papo é rua, se liga na fita. Falo de pó, pedra, cadáver, ferro, polícia da vida. Do moleque de rua viciado, do boy com seu filho arrastado, sequestrado. Da tia que chora lágrimas de sangue na favela pelo seu filho assassinado na viela. É real. O ladrão não é filme. Tribunal, o som da rua, e manda a levada do crime. Sou de louco pra louco, vai ver. Tribunal, o veneno. Sou de louco pra louco, vai ver. Tribunal, o veneno. Sou de louco pra louco, vai ver. Tribunal, o veneno. Sou de louco pra louco, vai ver.